Clodoaldo, põe a loirinha gelada na caixa, o biscoito e a bolacha. Bota o radinho de pilha no bolso, cuidado com o senhor idoso. E toda a galera gritando no bus, ei, ô, ei, ô. Toda a galera gritando no bus, ei, ô, ei, ô. Onde vai ter jogo de futebol? Vamos lá, galera, paixão nacional. Cede um lugar pra senhora sentar, afinal ela tá gestante. O pai diz que o filho vai ser jogador, do meio pra frente, centroavante. Menino aproveita vendendo sua bala, é evidente sua batalha, do tempo todo a toda hora. Hoje o assunto é a bola de futebol. Lança no meio pra ponta que ele vai cruzar, toca logo essa bola na área que ele vai marcar. Bota o radinho de pilha no bolso, cuidado com o senhor idoso. Toda a galera gritando no bus, ei, ô, ei, ô. Toda a galera gritando no bus, ei, ô, ei, ô. Onde vai ter jogo de futebol? Vamos lá, galera, paixão nacional. Cede um lugar pra senhora sentar, afinal ela tá gestante. O pai diz que o filho vai ser jogador, meio pra frente, centroavante. Menino aproveita vendendo sua bala, é evidente sua batalha, do tempo todo a toda hora. Hoje o assunto é a bola de futebol. Lança no meio pra ponta que ele vai cruzar, toca logo essa bola na área que ele vai marcar.